Muito boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Este programa que vai para o ar todos os sábados às 21 horas aqui na Antena Web, com a pretensão de vos trazer todo o tipo de música de flauta, especificamente de flauta, à volta do mundo. Esperemos bem que goste e que aprecie este maravilhoso instrumento. Tenham todos uma boa audição e fique connosco. Thank you. E assim chegamos ao final de mais uma edição deste programa, que é o Flutuar. Esperamos que tenham aproveitado ao máximo estes minutos e ainda as três músicas que restam deste programa. Desejamos a todos uma boa semana, sejam felizes e até o próximo sábado.